8 9 6 0 0. Areia 7 8 5 9, direita 219. Direita, 219, azul 4178, boa. Boa noite. 126, decimal 85. Alterrando 125, decimal 45. Gol no 606. 2685, qual é a alternativa, senhor? 125, decimal 45, 45. Bom dia. 2545, obrigado, senhor. Bom dia. Boa, azul 4178, livrou a pista. Azul 4178, táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, gate 01, azul 4178. Decolagem 140, 69. Decolagem 0, 190. Informação Delta, usando agora 190 para 1, 0. Bom dia, TAN 3170, aciona identificação. Desça via, chegada Mari para 2000 pés. O ajuste 10, 194. É o número 2 na aproximação, reporte localizador. Tráfegos anteriores reportaram uma formação em Mari. Se desejar desvio, sou autorizado direto em TAP, 3170. Obrigado, nós vamos lá direto em TAP, 3170. Localizador 6746, Web. 6746, complete final LS, chamando a torre 118612, bom pouso. 286, boa. Boa noite, Web 6746, final, localizador baixado travado. Web, ciente, o vento em saldo é 130, 62, ajuste 1014, sem pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso 1014, 6746, Web. 896-01-1935, maluco. 935, obrigado, 896. Salvador, boa, Golo 096, passa 1300, na Pouca. Golo 896, contato radar, sub, mantém nível 370, mantém a saída Pouca. Golo 896. Golo Solo Salvador, boa noite. Bom dia, é o 35317. 35317, pronto para cópia? Tá pronto, 5317, ciente da Delta. 35317 para Belém, autorizado nível 380, via Pérgulo 41, até Pires. Após, prossegue o nível 350, via Upper Whiskey 3. O local da pistola 0 com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição prova. Controle Salvador opera em 119.35, a torre 118.6, aciona 5062, 35317. O 5317 está autorizado, Belém, 380, conforme plano, via Pesulo 41. Após Pires, 350, Pesulo 3. Então, Belém, decolando da 10, vai curvar à esquerda, saída Momo, transição Trova, 5062, transponder, 1862 e a torre, 1935, controle. Correto, chame para posicionamento, 35317. Vai chamar quando pronto para pushback, acionamento, 5317. Direita 219. Direita 219, 746. Salvador, boa noite, web 6749, perdão, 6746, livrou na sua escuta. Jet 6746, táxi via Alfa Juliette, gate 2. Alfa Juliette para o gate 2, 6746. Oito chama centro Recife, frequência 126.85, termina 125.45. 125.5, obrigado, também. Salvador, boa noite, sou TAM 3520, informação Delta. Solicita o 190 Aracaju. TAM 3520 para Aracaju, autorizado, nível 190, decola da pistona 0, com primeira curva esquerda, na saída Cuca, Jamo, pode sair direto Aracaju. Controle Salvador 199, decimal 35, torre 986, aciona 5067, TAM 3520. TAM 3520, autorizado Aracaju 190, decola da décima curva esquerda, Cuca, Jamo, Aracaju, controle 1935, transponde 5067. Correto, chame para puxa acionamento, TAM 3520. Para o TAM 3170. Afirmo, está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado. No 014 permanece o ajuste. No Concurso localizador já tem a pista vista, o TAM 3170. 3170, complete LS, chamando a torre 18862. 1862, até 3170. Torre Salvador. Bom dia, o TAM 3170, 2 milhas do marcador externo. 3170, bom dia. Tempo autorizado na 10, o vento é 120, meia dúzia. 120 com meia dúzia, pouso autorizado, pistão no zero, o TAM 3170. Solo 5317, remoto no 4 para pushback e acionamento. TAM 3520 no 5, autorizado time táxi. Confirmando o 5317 correto, autorizado time para táxi. Ah, chamar para táxi, 5317 da Tripe. 3170, solo de Salvador, Zulu Meia, direito 219. Direito 219, agora. Então, 3170, táxi via Alfa Juliette Gate 7. Alfa Juliette Gate 7, né? 3170. Sete da trip para táxi 69 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, está alternando São Luís. O 3107, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, táxi no ponto de espera da 10, Torre 18, decimal 6, ajuste 10 no 4. Então, trip 5307. Pátio Índia e Alfa até 10, no ponto de espera Torre 18, 612. 10 no 4, 53 no 7. Posicionamento para 3520. 3520. Para pushback no 5, é um tráfego da TAM, agora tráfego da companhia que está prestes a passar a retaguarda no táxi, correndo que a equipe de solo para após a passagem do tráfego da companhia iniciar o seu pushback. Gente, após o tráfego da companhia, estou autorizado o pushback para 3520. Trip autorizado, decolagem. O vento em Salvador é 188 nós. Livre decolagem por 5317 da Trip. 317 aos 42, 1935, como voo até a próxima. Obrigado, 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o 35317, sai da Momo. Bom dia, 35317, contato radar, mantém nível 380, mantém a saída Momo. Mantendo a Momo, 380, 380, 5317. Inicialmente suba até o nível 360. 360 restrito, 5317. Tá 3520, POB 55, 3 horas operando Salvador. Tan 3520, táxi via Índia, via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10, 13. Uma boa noite. Gente, autorizado, Tan 3520, via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 86. Obrigado, boa noite para o trabalho. Salvador, boa noite, tá 3520, próximo na porta, espera próximo. O tá 3520, tá livre, a linha é decolada 10, vento é 120 graus com 8 nós. Gente, livre, a linha é decolada, tá 3520.